O mundo gira assim, deslumbrante. No fascínio de um instante, feito uma criança na roda gigante. Feito uma criança na roda gigante. O mundo é cruel, mas tu não precisa ser. Se perder a ternura nessa vida dura, nós vamos endurecer. Todos crianças na roda gigante, no parque de diversões. Todas fragrâncias em um só instante, no ataque das divisões. Do que nós vivemos e do que vamos viver. Todos pensantes rumando ao nada, prontos pra se esquecer. Do que precisamos e do que queremos ter. Somos oscilantes, todos vacilantes na imensa arte do viver. O tempo passou e o parque acabou. Restaram as lembranças entre o ódio e o amor. Claras como a cachoeira, direto da fonte. Linda como a tempestade que vem do horizonte. Nós tamo aí, do que der e vier. Movido pela lua que move até a maré. O mundo dá voltas, mas o que move é a fé. Só quem tem ela no peito que sabe como é que é. O mundo gira assim, deslumbrante, no fascínio de um instante. Feito uma criança na roda gigante. Feito uma criança na roda gigante. Arrumei as malas, tô de partida. Nas bagagens as consequências da minha vida, todo o ouro das minhas lembranças, fotografias de amareladas dos meus tempos de criança. Tudo mudou tão rápido, logo virei adulto. Já tinha que estar preparado pra engolir o mundo e não deixar o mar me engolir. E assim se fez, sempre soube chegar e esperar minha vez. Roda moinho, roda gigante, roda da vida, roda um peão. Roda o mundo, roda tudo. E a roda pavimentada pra se cantar uma canção. Enxergar não é ver, já dizia o sábio que anuncia essa poesia. Esse é o real dizer, sua alma é linda. Deixe o som conduzi-la, pois com música de espírito. Saber é do que nunca vai saber se não ouvi-la. É a famosa energia mística que mais nenhum dia prefira. Ouve e respira, é Oriente Zé Cavaleiro tocando no seu toca-fita. Leva fé e acredita no que a música pode fazer com a sua vida. Oriente, oriente, coração, alma, mente. O mundo gira assim, deslumbrante, no fascínio de um instante. Vem com uma criança na roda gigante. Vem com uma criança na roda gigante. O mundo gira assim, deslumbrante, no fascínio de um instante. Feito uma criança na roda gigante. Feito uma criança na roda gigante.